Olá, aqui é a Bárbara do Filhos e Desafios do Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o capítulo de hoje vai falar de uma mulher, uma mãe, Dona Vera, uma mãe do coração. O poder da oração de uma mãe. Tinha 14 anos de idade quando tomei a decisão de seguir o caminho da fé. Durante os anos que vivi a partir dessa decisão, nada foi fácil para mim. Minha mãe não era presente porque tinha que trabalhar muito para me sustentar. Vivia separada de meu pai e em todo o tempo me negava qualquer contato com ele. Ela achava que tinha um controle de tudo, era muito amargurada pela vida e o ódio no coração dela era muito forte contra meu pai. Eu sofri as consequências desse amargo sentimento que controlava a vida da minha mãe. Por eu ser muito parecida com meu pai, fazia com que ela sempre se lembrasse dele ao me ver. Cresci em meio a todo esse dilema. Tinha vontade de conversar, de sair, de ter uma vida que eu considerava normal. No entanto, minha mãe nunca tinha um tempo para mim. A palavra ocupada era o que mais ouvia como desculpa. Em minha adolescência, isso me custou muito, pois queria a presença de minha mãe, mas nunca tinha esse tempo com ela. E assim, fui levando até que, quando estava prestes a completar 15 anos, conheci uma senhora muito especial, que sentava comigo e me ensinava muitas coisas. Ela me dava conselhos, apontava novas direções para a vida com uma visão grandiosa de fé. Eu me lembro que saíamos juntas e ela compartilhava tudo comigo. Ela me chamava de filha. Sua voz sempre foi muito doce, mas como uma mulher sábia, na hora de chamar a atenção, bastava um olhar. E ali ficava eu, sabendo que poderia me aplicar em ser melhor, pois ela me ensinava com muito carinho. Tudo isso me fez muito próxima daquela senhora. Eu tinha um carinho forte por ela, como o que se tem por uma mãe. O cuidado dela para comigo era grande, expressado em gestos como o de ver se eu tinha me alimentado, olhar para os meus pés e ver se eu estava precisando de sapato, observar como eu andava, enfim, ela agia como mãe que precisamos. Eu me sentia totalmente parte daquela família, sempre muito divertida, com uma alegria constante. Seus filhos me tinham como se eu fosse a filha do meio. Em todos os momentos que estávamos juntas, ela me pedia ajuda, queria minha opinião, me ajudando a desenvolver a minha maturidade. Nesse tempo, como eu ficava muito mais com eles do que em minha casa, minha mãe demonstrou um ciúmes incontrolável. Ela sabia o quanto era ausente em minha vida. Mas mãe é mãe, e por esse comportamento dela, fui despertada para algo que eu desconhecia, que ela me amava muito. Pela companhia de uma mãe de coração, fiquei mais feliz e a cada dia avançava mais em fazer coisas que jamais imaginava fazer, com uma confiança que me deixava tranquila por dentro. Dona Vera, minha mãe do coração, ensinou-me a entender tais atributos em sua vida, que me faziam admirá-la, eram por causa do verdadeiro encontro com Deus, e que minha mãe ainda não fazia o mesmo por mim, não pelo fato de não me amar, mas pela ausência desse encontro. Aprendi a amar a minha mãe e ajudá-la, procurando compreendê-la, e tive a oportunidade de vê-la, ter esse encontro antes dela partir. Deus usou a Dona Vera para que eu conhecesse o verdadeiro amor. Ela me ensinou a usar a fé para conquistar e foi usada por Deus também para me apresentar ao meu querido esposo. Enfim, uma mulher que me ensinou a dar os primeiros passos da fé. Sou muito grata à Dona Vera, que até hoje é uma mãe de coração, sempre em oração pela minha vida. Criei minhas filhas nessa base tão sólida que aprendi e recebi. Hoje também sou uma mãe de oração pelas minhas filhas queridas que Deus me deu e pelas filhas e pelos filhos do coração que Deus está enviando e vai enviar por meio desse propósito, para que eu ore assim como a Dona Vera fez um dia por mim. Amém. Que lindo testemunho, né? Que diferença faz uma mulher de oração na vida de alguém? Eu posso testemunhar isso, eu trabalho com adolescentes e eu percebo isso na vida deles, como eles são carentes de atenção, de estar junto com as mães. As mães não têm culpa, as mães também trabalham fora, passam por uma rotina bem apertada, precisam trazer o sustento para casa. Muitas mães desses adolescentes são mães solteiras, são mães viúvas, são mães que não têm um companheiro. E por conta disso acabam de ter esse, deixando de ter esse olhar para aquele filho. Mas é importante, mãe, é importante a gente adotar essas crianças que precisam desse olhar, desse carinho. Então eu oro para que Deus realmente possa levantar muitas, muitas, muitas mães de oração. Amém? Deus abençoe cada uma de vocês.